no Shop Taxi. Autoridade do Shop Taxi, na minha noite. 6251 para o táxi 100 a bordo, 3 horas 51 minutos, da Comunidade Trânsito Galhão. Número 251, ataque aprovado via pátio, Índia, Alva, deu ponto de espera, pista no zero, justo no zero no meia. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pista no zero, tira 6251. Pátio de Alfa, ponto de espera, pista no zero, estará com o próximo. Número 251 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste no zero no meio. Alinhar e decolar, pista no zero, 62, 51, 03. Número 251, decolado aos 29, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, senhor 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Oxinero 625, Uno decolado, nada, é o Cruza 1461 para 360. Oxinero 6251, controle, contato, radar, vigilância, saída da El, 6251. Oxinero 6251. Prezado Leda da presente, Oxinero 6251. 6251, mantenha a saída. Lateral 6251.